No meio desse caminho, acontece de eu encontrar o treinamento LESAC. E o que eu acho doido disso é que eu acho que o LESAC, ele organiza tudo, porque ele é uma prática pedagógica de treinamento de voz e corpo, que contempla exercícios da fono, mas que foi desenvolvido no berço do teatro. Então,